Não me disse seu nome, nem seu telefone. Tudo foi tão rápido que não deu tempo. Mas eu lembro seu jeito, ficou em mim o seu cheiro. Foi só você me abraçar pra eu pensar em te amar. Só quero te amar. Por que partiu sem me avisar? Lá em cima. Mas eu preciso do teu carinho. Eu vou fazer de tudo pra te achar. Vem como que eu vou sair à noite, pois eu quero te reencontrar. Eu vou dar uma festa ali, vê se você aparece pra gente dançar. E dançar e conversar. Gostou dos meus beijos, cheio de desejos. Tudo foi tão rápido que não deu tempo. Ah, mas eu nem o seu jeito, me olhou de jeito. Às vezes penso que foi um sonho, mas como pode se ainda o seu cheiro está em todo lugar. Da Tati Guel na Grande FM, 6h33. Boa noite. Quando lhe perguntarem que rádio você ouve, responda: Grande FM. 94,5. A mais ouvida da região. Grande FM. O rádio se adequa ao seu ritmo. O rádio é feito do seu jeito. O rádio é você. Viva o rádio! Grande FM. Difusora, 46 anos. Uma escola de rádio que revela vozes, forma talentos e conecta gerações. Um legado no ar. Obrigado por fazer parte dessa sintonia. Difusora. Rádio Grande FM. O sol vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol. Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na rua Oswaldo Cruz, número 213, Centro. Pra onde tem a Sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol. De segunda a sexta, às 14h, Tarde Show da Grande FM, com Leonardo Frota. Oferecimento, Açaí no Grau, o melhor açaí do planeta. Lanade, Laboratório Napoleão Dias, exames realizados com qualidade e atendimento humanizado. Virtex, o melhor provedor do Piauí. 0800-089-0089. Hoff Estética Picos, estética corporal, facial e sorriso. Tudo em um só lugar. Color Systems, comunicação visual. Doutor Lucas Cortes, dermatologista. Atendimento na Med Center. Marcolândia, Belém do Piauí, Francisco Macedo e Vila Nova estão ligados na Rádio Grande FM 94,5. Precisando de pneus de qualidade? Vá na loja Dantas Pneus e conheça as facilidades para você adquirir pneus e serviços pelo menor preço. Tudo em alinhamento, balanceamento, suspensão de automóveis e caminhões, troca de óleo, desempeno e polimento de rodões e venda de pneus novos das melhores marcas.

E parabéns, Sistema de Comunicação de Picos. Parabéns aos seus diretores, fundadores, sequenciadores que continuam dando sequência a esse projeto maravilhoso da comunicação para Picos, macro-região, para o Piauí e hoje para o mundo. Parabéns, 46 anos, Rádio Difusora de Picos, de bons serviços prestados à comunicação radiofônica de toda a nossa macro-região. Parabéns. Amanhã estaremos lá, estaremos aqui nos estúdios, estaremos com o padre fazendo, abençoando, né? Fazendo aquela vistoria. É de muita fé e prosperidade. A partir das 8:30 da manhã, a gente vai estar acompanhando aqui nos estúdios a programação de aniversário da Rádio Difusora de Picos, 46 anos. Aquele abraço. Fiquem com a gente. Com a 94.5 Grande FM, 895, 920 kHz. Rádio Difusora de Picos, 46 anos de fundação. No Central de Notícias Esportivas de hoje e Crônicas da Bola, nós vamos falar do futebol amador da nossa região. Vamos falar de campeonato ou do futebol piauiense com o Piauí no Campeonato Brasileiro. E claro que vamos trazer para vocês os jogos do final de semana da Série A, B, C e D do Brasileirão. Tudo isso fazendo parte desta programação especial hoje, amanhã também, que é a singela homenagem que nosso espaço aqui do esporte aproveita para parabenizar e agradecer. Agradecer a Deus e agradecer àqueles que confiaram no nosso trabalho e que foram passando para frente e quem foi assumindo o comando do Sistema de Comunicação de Picos nos foi dando o espaço para a gente continuar aqui. E aí, como vocês contam aí, de 1980 para cá, já dá 45 anos que eu ando com o Sistema de Comunicação de Picos, que nós caminhamos juntos com vocês, amigos ouvintes, que são parte fundamental dessa existência. Afinal, não existe comunicação sem audiência. E uma coisa completa a outra, por isso vem os agradecimentos. Parabenizar ao grupo, parabenizar a nossa querida Rádio Difusora de Picos e parabenizar todos aqueles que acreditaram, repito, no nosso trabalho e por isso é que nos dão o espaço até hoje para continuarmos juntos. Acreditamos por mais tempo. Com a luz divina e a força do Espírito Santo, nós estamos firme e forte com o Sistema de Comunicação de Picos e com a Rádio Difusora de Picos também. Pois muito bem, boa noite para meu amigo Chico Bezerra e galera amiga que acompanha a gente ali no sítio Riachinho, município de Itainópolis. Chico Bezerra disse, ô Beval, lá só teve um jogo no final de semana. Nós tivemos o Antialco perdendo de 2-1 para o Uberlândia. O único jogo que teve no final de semana lá no campeonato do Bezerrão. Campeonato do nosso amigo Chico Bezerra. Boa noite, Chico Bezerra. Para próximo domingo a gente tem mais dois jogos já confirmados. Botafogo e Riachão, Juventus, do meu amigo Neguinho da Baixa, contra o Várzea Grande, próximo domingo, que já é dia 3 de agosto. Hoje é 28 de julho, gente. Abraçamos toda essa galera amiga que acompanha a gente aqui em Picos, na grande região. Boa noite para meu amigo seu João Diana, Lagoa Comprida. Zé Didico no Saquinho, boa noite, companheiro de imprensa esportiva Gilmar Rodrigues. Galera amiga dos supermercados, Lojão dos Frios, Supermercado Evêncio. Boa noite, meu amigo Lustosa, lá no Supermercado Evêncio. Kleber é botafoguense, acompanha a gente lá no Corrente. Lá no Corrente, vizinha Tabatinga, Cajazeira dos Gonçalves. Terra da Dona Maroli, boa noite, Dona Maroli, a mãe dos vereadores Toninho Chico de Chicá, aquele abraço. Seguindo com o nosso programa e convidando sempre você para dar uma passadinha ali nas lojas do Grupo Moreno Calçados. Visite as lojas do Grupo Moreno Calçados em Picos, Praça Justino Luz com a loja 1, Moreno Calçados com a loja 2 do Piauí Shopping e Moreno Calçados com a loja 3 na cidade de Campo Grande do Piauí. Moreno Calçados, calçando e vestindo com elegância. Boa noite para meu amigo Romildo do Morro Grande. Romildo de Sobeval, Arena São Miguel, domingo, Transilvânia 6-2 na equipe do Falcão. Borussia e Transilvânia Júnior 2-2. E ele disse mais, semana passada nós falamos dos classificados do Grupo A e agora estamos falando dos classificados no Grupo B. Primeiro lugar, Transilvânia com 6 pontos. Segundo lugar, Falcão, time do Falcão, também com 6 pontos, mas fica em segundo lugar pelo critério de desempate, saldo de gols. Então, Transilvânia, primeiro colocado do Grupo B, Falcão, segundo colocado do Grupo B, lá no campeonato da Arena São Miguel, organização Romildo. Abraçando toda essa galera amiga aí, em nome do Romildo, de Dona Gerlane, companheiro do Romildo, e todos vocês que acompanham a gente aí no Morro Grande, aquele abraço. Fique com a gente. Bom, nós tivemos no final de semana, mais precisamente no último sábado, a decisão do território Vale do Guaribas, Copa da PPM. As seleções de Aroeiras do Itaim e Geminiano entraram em campo lá no estádio Bezerrão, na cidade de Campo Grande do Piauí. E lá, um golzinho no final do jogo foi o suficiente para a equipe do meu amigo Batista, treinador da seleção de Aroeiras do Itaim, é nosso amigo Batista. Batista com a seleção de Aroeiras do Itaim, 1-0 no Geminiano. Então a seleção de Aroeiras do Itaim sagrou-se campeão do território Vale do Guaribas, Copa da APPM. Seguindo com o nosso programa, aquele abraço à galera amiga que acompanha a gente em Picos, na grande região. O Piauí na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Parnaíba se despediu com uma derrota 3-2 para o Imperatriz. Até me falaram ontem, tá com quantos anos que o Parnaíba não ganha um jogo fora do Piauí? Cento e tantos anos, né? Hein? 114, eu não sabia. Tá aí, as estatísticas estão dizendo. 114 anos que o Parnaíba não ganha um jogo fora do estado do Piauí. Se despediu do Brasileiro, quarta divisão 2025, jogando e perdendo lá em Imperatriz, para o Imperatriz, pelo placar 3-2 na tarde de sábado. E foi na tarde de sábado que o Altos garantiu classificação ao perder de 1-0 para o Maranhão. Com esse resultado, o Maranhão também se classificou. Mas o Alto já entrou em campo classificado e garantido no primeiro lugar. Por isso, o Alto se classificou em primeiro lugar, pegou o quarto colocado do Grupo A, que o grupo do Alto era o Grupo B, o grupo dos piauienses era o Grupo B. Altos, no primeiro mata-mata, na fase seguinte, quarta divisão do Campeonato Brasileiro, o Altos pegou a equipe do Aparecidense, lá do Acre. Aparecidense e Altos. É Independência? Independência. É o adversário do Altos, é uma equipe do Acre, que o Altos vai confrontar em jogo de ida e volta na segunda fase do Brasileirão, quarta divisão. Primeiro jogo, Está marcado para o dia 2 de agosto, lá no Acre, e depois decide em Teresina a classificação. É uma grande possibilidade do Autos seguir na competição, mesmo depois desse confronto de mata-mata, pela excelente campanha que fez na primeira fase. Série C do Campeonato Brasileiro, nós tivemos no final de semana os jogos da 14ª rodada, com empate de 1-1 para Floresta e ABC. O Náutico venceu o Guarani por 1-0. Londrina 3-1 na equipe do CSA. Retrô 0, Ipiranga também 0. O Caxias venceu o Ponte Preta por 2-1. Anápolis 2-1 na equipe do Figueirense. 3-1 foi o placar do Itabaiana sobre o Ituano, Ituano 1, Itabaiana 3. 1-1, São Bernardo e Confiança. Bom, hoje nós temos os 6 primeiros colocados na 4ª divisão do campeonato, aliás, terceira, Série C do Campeonato Brasileiro. Caxias, Ponte Preta, Londrina, Náutico, São Bernardo, Ipiranga, Floresta e Brusque. Boa noite, galera amiga que acompanha a gente em Picos e na grande região. Boa noite para meu amigo João do Muquem, que acompanha a gente ali no bairro Junco. Chagão, na Canabrava, município de Tainópolis. Boa noite, Amorim, companheiro, meu amigo, ali no bairro Boa Vista. Zé Sulino, acompanha a nossa programação lá na Mirolândia. Sérgio e Sérgio Lourenço, filho do Sérgio, acompanha o nosso programa nesse instante. Estão indo lá para a escolinha onde o Sérgio Lourenço joga. Rádio do Carro ligado. Boa noite. Obrigado pela companhia. Mensagem do Sérgio. Aquele abraço a todos vocês que acompanham a gente aqui com o Central de Notícias Esportivas e Crônicas da Bola e a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos na Série B do Campeonato Brasileiro 0-0 para Operário e Ferroviária de Araraquara. O CRB venceu o Novo Horizontino por 4-0. Coritiba 1-1 com Amazonas, Volta Redonda 2-1 no Vila Nova. América Mineiro 2-2 com o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense 0, Chapecoense também 0. Bom, segue a rodada hoje com Avaí, Botafogo de Ribeirão Preto, Paysandu e Atlético. E essa rodada só será completada amanhã com Criciúma, Cuiabá, Goiás e Remo. No momento o Goiás é líder, segundo colocado é a equipe do Coritiba, terceiro é o Novo Horizontino, o G4 é completado com a Chapecoense. Já já a Crônica da Bola traz para vocês a Série A do Campeonato Brasileiro, jogos da 17ª rodada. Flamengo volta à liderança depois da vitória do Clássico com o Atlético Mineiro. E o Cruzeiro tropeça em casa e cai para segundo lugar. Palmeiras vence e agora é o terceiro colocado com 2 jogos a menos do segundo colocado e 1 jogo a menos do primeiro colocado. Seguindo, já já, Crônica da Bola e a Série A do Campeonato Brasileiro. Minha gente, hoje à noite nós vamos ter na Copa América de Futebol Feminino, Copa América de Futebol Feminino, hoje à noite tem, 9h da noite, vai sair o primeiro finalista. Então, hoje, Argentina e Colômbia, lá no Equador, 9h para sair o primeiro finalista da Copa América de Futebol Feminino. Seleção Brasileira joga amanhã contra o Uruguai. Pela grade ou pelo chaveamento, poderemos ter uma final Brasil e Argentina na final da Copa América de Futebol Feminino. Poderemos. Brasil só joga amanhã. Já já, Crônica da Bola e a Série A do Campeonato Brasileiro. Aquele abraço. Obrigado. Crônicas da Bola, com Domingo Sávio. Ei, boa noite para você, Roberval, boa noite, Marcos, boa noite, amigo ouvinte do programa Central Esportiva, você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, Rádio Grande FM 94.5 ou Difusora AM de Picos. Vamos falar no Crônicas da Bola de hoje. No último final de semana, nós tivemos a grande final do Campeonato de Futebol Amador do município de Monsenhor Hipólito. Monsenhor Hipólito que comemorou seus 60 anos de emancipação política com a gestão do prefeito Djalma Policarpo. Aproveito a oportunidade e mandar um abraço muito especial ao prefeito Djalma, ao vice-prefeito também de Monsenhor Hipólito, o Mariozan e a todos que fazem parte, né? Na última sexta-feira, nós tivemos a realização, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, da final do Campeonato de Futebol Amador, lá no Estádio Municipal, em Monsenhor Hipólito. Partida disputada entre o Golden States e o Schalke. E a grande decisão foi disputada, né? As equipes do Golden States e do Schalke, em um confronto acirrado, atraindo muitos torcedores e amantes do esporte local, com uma performance destacada, é claro, que o Golden State conquistou o título e superou o Schalke, garantindo aí o triunfo na final do Campeonato de Futebol Amador do município de Monsenhor Hipólito. Grande abraço ao doutor Djalma Policarpo, essa gestão exemplar. Eu estive em Monsenhor Hipólito acompanhando a abertura dos festejos, né, com o hasteamento das bandeiras, e agora a grande final do Campeonato Municipal. Um grande abraço à nossa audiência lá na 020, que sempre acompanha o nosso programa. Falando de Série A do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, nós tivemos o Flamengo assumindo a liderança, ou melhor dizendo, reassumindo a liderança do Brasileirão. No sábado, nós tivemos o Botafogo empatando em 1-1 com o Corinthians. Foi um jogo onde o Glorioso teve muitas oportunidades de conseguir sair com a vitória, mas não foi o objetivo. E aí, no segundo tempo, o Memphis entrou para deixar tudo igual. O primeiro gol do Glorioso, né, foi marcado pelo Arthur Cabral. Bola dentro da pequena área de cabeça, ele não desperdiça. O Fortaleza volta a vencer, pois quase 2 vezes aí, né? Bateu o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-1. Mirassol ficou no empate em 1-1 com Vitória. O Sport, que ao que tudo indica, venceria a primeira partida, estava com 2-0, com um homem a mais, mas cedeu o empate para a equipe do Santos. Final de jogo, 2-2 na Ilha do Retiro. Esse jogo que ainda teve a expulsão de um jogador do Santos, né? O Tomás Rigol foi expulso ainda no primeiro tempo. Então o Sport jogou praticamente o segundo tempo todo com um jogador a mais e ainda assim tomou 2 gols, né? O Gabriel Bontempo e o João Basso fizeram os gols que garantiram o empate para a equipe do Santos. O Palmeiras venceu por 1-0 a equipe do Grêmio. O único gol desse jogo foi marcado pelo Facundo Torres marcou o gol que garantiu a vitória da equipe palestrina. Ontem, domingo, nós tivemos Cruzeiro perdendo em casa para o Ceará pelo placar de 2-1. Cruzeiro saiu na frente após uma bobeada da equipe do Ceará. Caio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro. O Galeano, por 2 vezes, garantiu a vitória do alvirrubro cearense, né? Alvinegro cearense, melhor dizendo. O São Paulo venceu por 3-1 o Fluminense. Jogo com muitos gols anulados, né? Mas o São Paulo teve boa posse de bola, controlou a partida como um todo. O Fluminense entrou em campo com a equipe alternativa porque está visando a Copa do Brasil no meio de semana. Nós tivemos também o Bahia vencendo por 3-0 a equipe do Juventude. O jogo polêmico da noite, Vasco Internacional. O Vasco saiu na frente com o Rian e aí no segundo tempo sofreu bastante, foi improdutivo, chegou pouquíssimas vezes, mas teve, né? Teve condições de ampliar o placar. Não convertendo em gol, ofereceu ao Internacional a possibilidade do empate com um jogador a mais após a expulsão do Léo Jardim. Melhor para a equipe do Internacional, dadas as circunstâncias, né? 1-1, Vasco vencia por 1-0, mas não foi um péssimo resultado para o Cruz Maltino. O Flamengo vence pelo placar de 1-0 o Atlético Mineiro, retorna à liderança, o único gol marcado pelo Léo Pereira. Ele subiu no segundo andar e deixou tudo igual. Para terminar a nossa participação, em nome de dermatologista em Picos, é o Dr. Lucas Cortez Barros. Dermatologia clínica de pele, unhas e cabelos, além de cirurgias dermatológicas, como retiradas de tumores de pele, sinais, cistos ou procedimentos estéticos como botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno. O Dr. Lucas Cortez Barros atende na MedCenter. O telefone para contato é 89-9445-9794. E terminando a nossa participação também, em nome de lojas do Grupo Suprimentos, lá na Supritete Artigos Esportivos, você vai encontrar o local ideal para comprar adereços da prática do seu esporte favorito, com os melhores preços do mercado. Grande abraço, por aqui eu me despeço e até amanhã, hein? Tchau, tchau! Crônicas da Bola, com Domingo Sávio. Muito bem, meus amigos, chegando ao final de mais um Central de Notícias Esportivas e Crônicas da Bola. Amanhã teremos a volta da Copa do Brasil com as oitavas de final. Só um jogo amanhã, Botafogo e Bragantino. Parabéns, Rádio Difusora de Picos, 46 anos. Que Deus ilumine nossos caminhos e boa noite. Central Esportiva. Para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 28 de julho de 2025. Vamos ao destaque do dia. Brasil fora do mapa da fome. Relatório das Nações Unidas aponta que menos de 2,5% da população brasileira está em risco de subnutrição. Com isso, o Brasil deixa de fazer parte do mapa da fome após 3 anos. O presidente Lula diz que resultado veio a partir de ações do governo e que todos devem se empenhar para combater a pobreza. Para que a gente acabe com a fome e com a pobreza, é preciso colocar o povo pobre no orçamento do país, no orçamento do estado e do município. Você vai ouvir também acesso à saúde. O governo propõe parceria com planos de saúde para atendimento de especialistas a pacientes da rede pública. Empresas poderão trocar dívidas com a União por serviços de consultas, exames e cirurgias pelo SUS. E ainda, comércio internacional. Lei sancionada hoje pelo presidente Lula vai ajudar pequenas e médias empresas a exportarem. Ela devolve parte dos impostos arrecadados durante o processo produtivo. E ajuda a aumentar a competitividade de quem quer vender para fora do país. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta. Uma nova lei sancionada hoje pelo presidente Lula vai desonerar e ampliar exportações de micro e pequenas empresas. E aumentar a competitividade dos pequenos negócios no país. É o programa Acredita Exportação. Os detalhes vamos ouvir agora na reportagem de Pablo Mundim. O programa Acredita Exportação vai devolver às micro e pequenas empresas exportadoras, inclusive aquelas inscritas no Simples Nacional, tributos federais pagos ao longo da cadeia produtiva de bens industriais. Esse valor poderá ser compensado ou ressarcido às empresas a partir de 1º de agosto. Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a medida vai impulsionar o setor. Ela devolve 3% do valor exportado para micro e pequena empresa. Então, esse projeto vai dar um impulso para que as micro e pequenas empresas possam exportar mais, ganhar mercado, ter mais competitividade e poder vender mais lá fora. A nova lei sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula antecipa os efeitos da reforma tributária e promete contribuir para o crescimento do país, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É uma medida que antecipa em 1 ano e meio algo que vai entrar em vigor em 2027 para todo o Brasil. Investimentos e exportações 100% desoneradas de tributos, para o Brasil continuar crescendo, para que nós já possamos colher os frutos dessa grande reforma. A medida é válida até 2027, quando entra em vigor a nova contribuição social sobre bens e serviços prevista na reforma tributária. Em 2024, quase 12 mil micro e pequenas empresas venderam para fora do país cerca de US$ 2,6 bilhões. Mas o segmento ainda tem uma participação pequena nas exportações, como detalhou o ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Hoje são 17 milhões de MEIs, um pouco mais. Só de janeiro a maio, nós abrimos 2 milhões de MEIs no Brasil e mais 7 milhões e meio de simples. Somando isso tudo, dá 99% dos CNPJs do Brasil. 99%. Só que esses 99% exportam 1%. A nova lei traz ainda outros avanços para a competitividade das exportações brasileiras. Um deles é no regime aduaneiro especial, como drawback serviços. Na prática, as empresas que comprarem produtos no mercado interno para produzir bens destinados à exportação ficarão isentas de impostos federais, como PIS/PASEP e COFINS. Reportagem Pablo Mundim. E agora há pouco, ainda no Palácio do Planalto, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, previstas para entrarem em vigor a partir de 1º de agosto. De acordo com Alckmin, o esforço pela negociação continua, mas um plano de contingência também está sendo desenvolvido pelo governo brasileiro em diálogo com os empresários. Então, o plano de contingência é um plano que está sendo elaborado, bastante completo, bem feito, mas todo o empenho agora nessa semana é para a gente buscar resolver o problema. Nós não estamos permanentemente no diálogo. E quero dizer a vocês que nós estamos dialogando neste momento, pelos canais institucionais e com a reserva. Em busca de mais segurança energética, com geração mais limpa, foi inaugurada hoje a usina termoelétrica GNA2, no Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. A nova planta é mais moderna, gerando energia com menos consumo de combustível e mais eficiência. Foram investidos 7 bilhões de reais do novo Programa de Aceleração do Crescimento. A usina termoelétrica GNA2, inaugurada no Porto do Açu, no Rio de Janeiro, faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, e vai atender 8 milhões de residências. Foram 7 bilhões de reais em investimentos, com quase 4 bilhões de reais financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. 10 mil empregos diretos foram gerados. Sara Ramos está entre os novos funcionários. Eletricista, ela participou de um grupo de formação de mulheres que também se especializaram como soldadoras e operadoras. A mulher faz o serviço com mais atenção, com mais delicadeza e isso acaba tendo foco pra gente. A usina conta com 4 turbinas geradoras, sendo 3 a gás e 1 a vapor, e opera em ciclo combinado, o que garante alta eficiência e redução de emissões. Quase 100% da água utilizada é proveniente do mar, preservando recursos hídricos. A planta foi projetada para operar com até 50% de hidrogênio em substituição ao gás natural, representando um passo importante rumo à transição energética. O presidente Lula participou da cerimônia de inauguração e destacou a importância estratégica da energia para o Brasil. Só se fala em transição energética, só se fala em energia renovável e sustentável, só se fala em etanol e todas essas coisas do Brasil tem de sobra. E aí que o Brasil pode ser o país mais importante nessa questão da transição energética. A nova usina compõe um complexo energético que soma 12 bilhões de reais em investimentos e 3 gigawatts de capacidade instalada. É o maior parque de geração a gás natural da América Latina. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o potencial da nova termoelétrica. Sozinha, ela atende a demanda dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 10% de toda a energia termoelétrica a gás do país. Energia capaz de abastecer 14 milhões de unidades e de famílias. E os investimentos do novo PAC na região ainda vão além da geração de energia. É o que afirma o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Quando a gente pega todos os projetos que estão desenhados hoje, em todas as áreas aqui no Porto, nós temos quase 30 bilhões de investimentos para os próximos 10 anos. Durante o evento, foi assinada uma carta de intenções entre o Ministério de Minas e Energia e a GNA, em que a empresa planeja investir no desenvolvimento de projetos estruturantes na área de energia e gás natural, com potencial de atrair até 20 bilhões de reais. De São João da Barra, no Rio de Janeiro, Fernanda Cruz. O Brasil não está mais no mapa da fome. O indicador da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura indica as populações em risco de subnutrição e sem acesso à alimentação suficiente. A conquista do Brasil aconteceu após a adoção de diversas políticas públicas voltadas para garantir o acesso a alimentos. Em Vargem Grande, no Maranhão, agricultores familiares do quilombo Piqui da Rampa produzem e comercializam seus próprios alimentos. São toneladas de feijão, maxixe, quiabo, abóbora e outros produtos que hoje são vendidos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, gerando emprego e renda para a comunidade. Segundo o líder comunitário e produtor rural, Walter dos Santos, o acesso a políticas públicas como o PAA vem mudando a realidade do local e ajudando a botar mais comida na mesa. Passava muita fome, morreu sobre meu de fome, porque não conseguia se alimentar, só se alimentava uma vez por dia ainda não enchia a barriga. Então, depois do programa PA Conab, a gente conseguiu tomar café com leite. Assim como os produtores do Quilombo Piqui da Rampa, milhões de brasileiros estão deixando de viver em situação de insegurança alimentar crônica. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado nesta segunda-feira em Addis Abeba, na Etiópia, menos de 2,5% da população brasileira está em risco de subnutrição. Com isso, o Brasil deixa de fazer parte do mapa da fome após 3 anos. Uma conquista histórica, como destaca o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Todos os estados celebraram o Plano Brasil Sem Fome e também o Plano para a Superação da Pobreza. E deu resultados. Nós integramos essa missão de tirar a pessoa da fome com um conjunto de medidas para a superação da pobreza. Em 2014, o Brasil também havia deixado o mapa da fome, mas retornou em 2019. Em conversa online com o diretor-geral da FAO, o presidente Lula afirmou que o combate à fome e à pobreza deve ser uma preocupação de todos os líderes mundiais. Para que a gente acabe com a fome e com a pobreza, é preciso colocar o povo pobre no orçamento do país, no orçamento do estado e do município. O dia que os governantes fizerem isso, a gente vai resolver esse problema crônico da humanidade. Segundo o governo, em 2 anos, o Brasil teve reduções históricas da insegurança alimentar grave e da pobreza. Só em 2023, mais de 24 milhões de pessoas voltaram a fazer 3 refeições diárias. Esse número equivale a mais de 60 mil pessoas por dia, ou seja, um Maracanã lotado por dia, saindo da insegurança alimentar grave. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a meta para 2026 é melhorar ainda mais este índice. O ano que vem vai ser ainda melhor esse indicador. Nós vamos realmente perseguir a meta de chegar ao final de 2026 com cada família bem alimentada, com cada família, quem sabe, empregada, já que nós estamos no menor patamar da série histórica de desemprego. O mapa da fome é elaborado pela Agência Especializada da ONU para Agricultura e Alimentação e aponta os países em que a população não tem acesso à alimentação ou tem acesso inadequado ou insuficiente aos níveis considerados fundamentais para uma vida saudável. Reportagem Gabriela Noronha. Pensionistas do INSS, que têm direito à restituição de valores descontados indevidamente, começaram a receber mensagens por WhatsApp do governo federal. Os alertas são individuais e têm como objetivo orientar os beneficiários que ainda não fizeram adesão ao acordo de ressarcimento. E atenção para não cair em golpes. As mensagens não trazem nenhum link e nem cobrança de taxa para devolução dos valores. O envio é feito exclusivamente pelo canal oficial do governo federal, GovBR, no WhatsApp, que possui o selo azul de verificação, visível ao lado do nome. Essa é a forma de confirmar que se trata de uma comunicação verdadeira e segura. Em caso de dúvida, acesse os canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, Central 135 e agências dos Correios habilitadas. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Pacientes do Sistema Único de Saúde poderão ser atendidos por especialistas que atendem por planos de saúde. Uma portaria assinada hoje pelo Ministério da Saúde e pela Advocacia Geral da União vai permitir a dívida de planos de saúde com o SUS, que a dívida, né, seja convertida por atendimentos, exames e cirurgias. A partir de agosto, pacientes do SUS poderão ser atendidos por especialistas de plano de saúde que tenham algum tipo de dívida com a União. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir o tempo de espera por atendimento médico especializado. Na prática, o dinheiro que essas operadoras devem ao governo será convertido em consultas, exames e cirurgias. A meta é transformar 750 milhões de reais de dívidas de ressarcimento ao SUS em atendimento à população, priorizando as áreas que possuem maior demanda, que são oncologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e ginecologia. As operadoras que possuem dívidas com a União devem aderir ao programa, como detalha o diretor da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira. As operadoras elas vão no sistema, que é o InvestiSUS, vão fazer adesão ao programa. Nesse movimento, elas fazem a apresentação da oferta, então elas dizem, quero atender em tal local com essa oferta, e diz lá, X cirurgias de qual tipo e também a oferta ambulatorial. O Ministério da Saúde analisa essa oferta, vê se faz sentido e apresenta a estados e municípios que, uma vez dando ok, a gente começa a organizar. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, explicou como esse atendimento vai chegar ao paciente do Sistema Único de Saúde. As pessoas foram lá na Unidade Básica de Saúde e a Unidade Básica de Saúde coloca ela para aguardar um atendimento especializado, uma consulta, um exame especializado ou uma cirurgia. Então elas deixaram lá o contato dela com a Unidade Básica de Saúde, elas entram na chamada regulação. Quem vai chamar a pessoa para consulta, para cirurgia ou para o exame? Esse contato da regulação. Então a pessoa não precisa procurar nada. Então essa pessoa vai ser chamada pela Secretaria Municipal de Saúde ou pela Secretaria Estadual de Saúde para ser atendida naquele hospital que tem plano de saúde, naquele hospital privado. A partir de outubro, a Rede Nacional de Dados de Saúde vai unificar o prontuário de pacientes atendidos, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. A integração desses dados vai melhorar o atendimento médico, a definição de tratamentos e os investimentos para a área. Reportagem Graziele Bezerra. Novas unidades básicas de saúde, ambulâncias, remédios, além do atendimento especializado. Para isso, está previsto um investimento de 6 bilhões de reais pelo PAC Seleções. Os recursos serão destinados a projetos apresentados por estados e municípios ao governo federal. A medida deve beneficiar cerca de 18 milhões de pessoas. Ao todo, serão destinados 6 bilhões de reais para ampliação da saúde pública por meio do PAC Seleções Saúde. 1 bilhão e 840 milhões para a construção de 800 novas unidades básicas de saúde, as UBSs, e 1 bilhão e 580 milhões de reais para a compra de 10 mil kits de equipamentos para as UBSs que já estão em funcionamento, com câmaras frias para as vacinas e aparelhos de ultrassom. Também serão destinados recursos para a construção de 45 policlínicas, compra de 7 mil kits para atendimento em telesaúde nas unidades básicas e de 1.500 novas ambulâncias para ampliar a frota e substituir outros veículos que deixaram de funcionar. Além disso, serão construídos mais 130 centros de atendimento psicossocial. Outra prioridade é melhorar o atendimento dentro do programa Agora Tem Especialistas, que busca acelerar o atendimento especializado em áreas como ortopedia e oftalmologia, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O PAC faz um grande investimento em hospitais especializados, nas policlínicas que garantem consultas especializadas, exames especializados, em centros de referência para pessoas com deficiência, em centros de referência para pessoas com problemas de saúde mental, unidades odontológicas móveis para cuidar da saúde bucal das pessoas. Antônio da Silva Neto é secretário de saúde de Mambanguape, município de 45 mil habitantes na Paraíba. A localidade entrou na seleção para conseguir uma unidade odontológica móvel. Antônio destaca como o equipamento deve ajudar a comunidade. Ela vai consolidar, né, um trabalho que nós temos na zona rural, né, nas regiões mais distantes e também nas regiões periféricas de nossa cidade, para diminuir as barreiras geográficas que influenciam no acesso do usuário. Vai ajudar muito para diminuir a vulnerabilidade que existe naquela região. Segundo a Casa Civil, o principal objetivo do PAC Seleções Saúde é ampliar o acesso à saúde pública, e melhorar a qualidade desses serviços. É o que destaca o secretário especial do novo PAC, da Casa Civil, Maurício Muniz. O Brasil é um país que tem um sistema, né, a universalização do sistema de saúde, possibilita a gente aí a dar um atendimento para toda a população, mas ele precisava ser reconstruído, né? Então o governo está reconstruindo e ampliando esse sistema. As melhorias previstas na segunda edição do PAC Seleções Saúde devem alcançar 95% dos municípios brasileiros. Mais de 11 mil propostas foram selecionadas. O principal critério de seleção foi beneficiar os locais mais vulneráveis, onde a população não tem acesso fácil a médicos e exames. Serão beneficiadas cerca de 18 milhões de pessoas. Reportagem Márcia Fernandes. E a caneta estão ficando no passado na hora de assinar um documento. Com o avanço da tecnologia, surgiram as assinaturas digitais e eletrônicas, que permitem assinar documentos eletronicamente. Como é o caso da assinatura eletrônica gov.br. O uso da ferramenta cresceu 90% no primeiro semestre de 2025. Para o produtor cultural Matheus Moura, assinar documentos ficou mais fácil depois que passou a utilizar a assinatura gov.br. Isso porque, com esse serviço oferecido pelo governo federal, os documentos assinados digitalmente têm a mesma validade jurídica de um documento físico. O Gov é uma plataforma de trabalho que a gente salva imediatamente no celular e já assina e já manda para frente, né? Não tem toda aquela burocracia de ter que imprimir, de ter que assinar com caneta, depois escanear. Não, o Gov, ele já assina, já sai digitalmente. A pessoa que quiser até verificar a autenticidade pode verificar pelo QR Code. O uso da assinatura gov.br cresceu 90% no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho, o serviço da plataforma já foi usado 95 milhões de vezes. Já em 2024, no mesmo período, foram 50 milhões de assinaturas realizadas. A plataforma gov.br possibilita o acesso a mais de 4.500 serviços digitais federais e a outros mais de 8.700 serviços estaduais e municipais. Além da assinatura gov.br, entre os serviços mais utilizados pelos brasileiros estão, por exemplo, o Meu INSS e o Meu SUS Digital. Na plataforma também é possível pesquisar por serviços de acordo com o perfil do usuário, seja ele um estudante, agricultor, turista, empreendedor e trabalhador. O diretor de Identidade Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Hudson Mesquita, reforça os benefícios da transformação digital. O cidadão pode utilizar pelo portal web, pode utilizar pelo aplicativo do Gov.br para transações desde a abertura de empresa, venda de veículo, entrega de documentos em geral para o governo, solicitações são feitas ao governo, assinatura de contrato. Então, são vários os cenários em que a assinatura eletrônica avançada tem possibilitado que o cidadão use melhor o seu tempo de forma segura, de forma remota, e possa, de fato, usufruir dos benefícios da transformação digital. Qualquer cidadão com uma conta gov.br de nível prata ou ouro pode utilizar o serviço. Basta acessar, fazer o login na sua conta gov.br usando o seu CPF e senha, pelo aplicativo ou site, e pesquise por assinatura de documento e siga as instruções para anexar o documento e assinar. Reportagem Thaísa Vitória. Estudantes que estão em dívida com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão poder renegociar os débitos a partir de novembro. A renegociação vale para quem está inadimplente há mais de 90 dias contados até o dia 31 de julho de 2025 e também com contrato formalizado a partir de 2018. Os beneficiários poderão solicitar a renegociação diretamente junto ao agente financeiro do contrato. A nova regra prevê o parcelamento do saldo devedor em até 180 parcelas mensais com valor mínimo de R$ 200 por parcela. E ainda garante desconto de 100% em encargos, como juros e multas por atraso. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF interroga réus no Núcleo 3 de tentativa de golpe de Estado. STJ mantém direito de resposta para a clínica que apontou informações falsas em reportagens de TV. Republicanos e União Brasil exibem propaganda partidária nesta semana. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. STF interroga os réus do Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. O grupo é composto de 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal, acusados de atacar o sistema eleitoral e criar condições para a ruptura institucional. Neto Costa. Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, além de deterioração de bem tombado. Os interrogatórios são realizados pelo juiz auxiliar Rafael Henrique, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Participam também os membros auxiliares da PGR, a Procuradora da República no MPF do Pará, Lígia Teobaldo, e o promotor de justiça do MP de Pernambuco, Daniel Mesquita. Clínica terá direito de resposta contra a Rede Globo, que foi acusada de divulgar 2 reportagens com informações inverídicas sobre a empresa. A conclusão é do STJ, Fátima Uchoa. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformar a sentença e determinar a publicação da resposta da clínica, a Globo buscou o STJ pedindo a divulgação por texto a ser exibido ou lido na programação. Só que a terceira turma negou provimento ao recurso especial. Segundo o relator ministro Ricardo Villas Boas Cueva, os direitos constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa não podem ser usados como pretexto para disseminar informações falsas. E o direito de resposta é justificado pela desigualdade entre ofendido e ofensor, sendo como fator limitante da liberdade de imprensa. Republicanos e União Brasil exibem propaganda partidária nesta semana. Emissoras de rádio e televisão transmitem os programas em horário nobre. Fábio Ruas. Vão ser 3 propagandas de 30 segundos para cada partido. As inserções devem ser transmitidas em todo o país entre 7h30 e 10h30 da noite do próximo sábado, dia 2 de agosto. Durante todo o segundo semestre, União Brasil e o Republicanos vão poder usar 20 minutos. O objetivo não é pedir voto. A propaganda partidária serve para divulgar o programa e o posicionamento sobre temas políticos e sociais dos partidos, além de apresentar as atividades da legenda no Congresso Nacional. Pelo menos 30% do tempo deve ser usado para promover a participação feminina na política. TST mantém nulidade de cláusula que exigia consulta a sindicato antes de ação na Justiça. Norma coletiva entre Vale e Metabase previa instância extrajudicial obrigatória para resolução de conflito. Anderson Conrado. A sessão especializada em dissídios coletivos do TST confirmou a nulidade de cláusula de norma coletiva que previa que antes de ajuizarem ações judiciais, os empregados da Vale no Pará deveriam submeter suas demandas ao sindicato em busca de uma composição amigável com a empresa. Para o colegiado, a norma criou uma instância extrajudicial inconstitucional. Justiça Federal no Amapá suspende norma do Conselho Federal de Medicina que restringia atendimento médico a pessoas trans. A ação foi iniciada pelo MPF. Vanessa Pereira. A norma suspensa é a Resolução número 2427 de 2025, elaborada exclusivamente pelo CFM, sem ouvir especialistas e médicos no assunto, algo que vai contra o entendimento do próprio Conselho. A norma estabelece a criação de um cadastro de pacientes trans, o que é considerado incompatível com o direito à privacidade, intimidade e dignidade humana, além de vedar o uso de bloqueadores hormonais para crianças e adolescentes. Para o MPF, a resolução é um retrocesso social e jurídico e contraria também tratados internacionais e o princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente. Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Tarifaço. Comitiva do Senado atua para conter crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. Já está em vigor nova lei que amplia acesso a crédito consignado para trabalhadores do setor privado. Senadora defende diálogo no Senado e destaca a justiça fiscal como prioridade no segundo semestre. Boa noite. A comitiva de senadores que está em Washington desde o fim de semana para tentar adiar a aplicação da tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil iniciou oficialmente os trabalhos nesta segunda-feira. O senador Nelson Utrad, que lidera a comitiva, afirmou que o principal objetivo do grupo é aliviar as tensões entre Brasil e Estados Unidos no campo parlamentar, abrindo caminho para que o governo federal conduza as negociações. Repórter César Mendes. Um café da manhã de trabalho na residência da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti, deu início na manhã desta segunda-feira à agenda institucional da comitiva de senadores que viajou a Washington no final de semana para tentar fortalecer o diálogo bilateral diante do anúncio por parte do governo Trump da tarifa de 50% para os produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos a ser aplicada a partir de 1º de agosto. Participaram do encontro os senadores da delegação brasileira, além de representantes do Itamaraty e o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, embaixador Roberto Azevedo. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Utrad, do PSD de Mato Grosso do Sul, que lidera a missão oficial do Senado aos Estados Unidos, destacou o compromisso do Brasil com a cooperação estratégica entre os dois países. A nossa missão ela tem um intuito principal, e é distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazer. A embaixadora Maria Luísa Viotti explicou aos senadores que as negociações com o governo norte-americano começaram em março deste ano, com a realização de uma videoconferência entre o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Greer, o que levou à criação de um grupo de trabalho técnico bilateral. Ainda segundo a embaixadora, o Brasil apresentou dados demonstrando que a média das tarifas brasileiras de importação é de apenas 2,7%, ao contrário da justificativa dada pelo presidente Donald Trump para a nova tarifa, de que nosso país adota uma política protecionista no comércio com os Estados Unidos. A embaixadora também informou que já existem várias ações judiciais em andamento questionando a legalidade da sobretaxa. De tarde, os senadores ainda se reuniram com lideranças empresariais na sede da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington. E na terça-feira, terão um encontro com parlamentares norte-americanos. O primeiro semestre de 2025 terminou com avanços na legislação voltada à saúde dos brasileiros. Novas leis fortalecem o Sistema Único de Saúde, ampliam a prevenção e o tratamento de doenças e reconhecem a fibromialgia como uma deficiência, medidas que impactam a vida de milhões de pessoas. Os detalhes com Maria Beatriz Giusti. Até agora, o ano de 2025 trouxe novos avanços para o Sistema Único de Saúde e novas políticas públicas de prevenção e tratamento de doenças. crianças. Dentre os projetos aprovados, 7 deles já foram transformados em leis, como a que garante a participação de um representante da sociedade civil na comissão que decide quais novos medicamentos e tratamentos serão oferecidos no SUS. Outra proposta que recebeu atenção e foi transformada em lei reconhece a fibromialgia como uma deficiência. A doença é caracterizada por dores nas articulações e nos músculos, além de tontura, fadiga, depressão e ansiedade. Para o relator do projeto no Senado, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a lei garante dignidade, inclusão e acesso a políticas públicas fundamentais. A aprovação desse projeto é uma vitória para mais de 7 milhões de brasileiros e brasileiras que convivem com fibromialgia. Estamos falando de uma síndrome dolorosa, crônica, invisível aos olhos, mas devastadora para quem sente. Também viraram leis a garantia de terapia nutricional para autistas e a obrigação de os meios de comunicação divulgarem informações educativas para a prevenção de doenças. E já está em vigor a nova lei que amplia o acesso ao crédito consignado para trabalhadores do setor privado. A norma formaliza a plataforma digital Crédito do Trabalhador e permite que categorias como motoristas de aplicativo e empregados domésticos também possam contratar esse tipo de empréstimo. Os detalhes com o repórter Henrique Nascimento. A lei que atualiza as regras para empréstimos a trabalhadores do setor privado, incluindo microempreendedores, empregados domésticos, rurais e profissionais de aplicativos, foi sancionada pelo presidente Lula com vetos. A lei formaliza a plataforma digital Crédito do Trabalhador, vinculada à carteira de trabalho digital, que permite comparar ofertas de empréstimos com mais segurança. O limite de comprometimento da renda segue em até 35% e parte do FGTS pode ser usada como garantia. No Senado, a norma foi ampliada para incluir os trabalhadores por aplicativo, como destaca o senador Rogério.